O ser humano tem a tendência de casar-se e ter filhos, que são a esperança maior de suas vidas. É como uma construção de sonhos, mas muitas vezes eles são apenas sonhos desperdiçados. Garoto acaba de nascer. Ilusões, planos tão belos começam a fazer pra ele. Somente Deus sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, quando esse garoto crescer. Somente Deus sabe, o pai trabalha, dura, a mãe espera, só dando vendo a hora de vê-lo na escola. Pois espero que o filho tenha a vida que eles não tiveram. E sempre quiseram ter. O sofrimento é a palavra sopada no rosto, que não é pouco, dá pra perceber. Infância não chegaram nem a conhecer. Uma vida triste, amargurada, muitas vezes pra comer. Não se tinha nada, jogados abandonados nas ruas ficavam. Sei que somente eles sabem o que passaram, quanto sofreram e como foram momentos marcados. O tempo se passando e tudo foi ficando para trás. Passado que não foi belo, tristes lembranças, mas a vida continua. Eles se esforçaram, lutaram para chegar onde chegaram, de cabeça erguida. Pessoas dignas, vencedores de uma vida sofrida, e carregam no peito sonhos e fantasias. Para criança linda, quero o sonho da família. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Infelizmente a sua personalidade não era boa, e maldade esse garoto começou a demonstrar. Problemas demais seus pais começaram a enfrentar. Aos 9 anos de idade começou a fumar, com os piores elementos do bairro começou a andar, e drogar de todo tipo começou a usar. E sem falar que casa arrebentava tudo, um absurdo. Sua mãe caiu num desgosto profundo, foi internada em estado de choque. Infelizmente ouvi tudo, não aguentei, me impressionei, quase chorei. Logo depois parei, fitei e observei risadas que vinham do outro lado da calçada. Lá estava ele com agulha injetada, mais uma picada, mente alucinada. O estado do rapaz era inacreditável, estava pálido, tremendo, os olhos arregalados. Muito assustado, não sabia o que fazia, estava desnorteado. Então correu pro meio da rua e foi atropelado. O seu estado é grave, está na UTI, e ninguém sabe de lá quando vai sair. O sofrimento invadiu o coração de todos, e não são poucos os que estão ali pensando, pensando para desanalisando, relembrando os momentos passados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Entristecido, seu pai chora muito, não sabe o que vai fazer. O desespero é tão grande, não dá para se conter. Sua família, sua vida se desmoronou. Não há mais mundo para ele, tudo se acabou. Inconformado, se levanta e olha ao redor. Vê muitos chorando, mas ainda o pior é que ele não sabe da notícia. De repente o médico abre a porta da sala de cirurgia. Clima de tensão, expectativa, mas a verdade é dita, não há outra saída, é o fim. Porque as coisas acontecem assim. A reação de seu pai foi incontrolável, desesperado, descontrolado, inevitável. É claro, somente eles sabem o que passaram, quanto sofreram. Lágrimas de sangue rolam de seu rosto. Não há mais ânimo para nada, está morrendo aos poucos. Não come, não dorme direito, não faz mais nada, pois a única esperança era criança e foi desperdiçada. Família destruída, vida amargurada, muito choro, sofrimento, rastro de desgraça. Foram muitos planos, sonhos que não valeram nada. Sonhos desperdiçados. Foram sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Sonhos desperdiçados. Oh, oh. Um